for calling HSBC Premier Brazil. My name is Diana. How may I help you? Hello, I'm Brazilian. Talk Portuguese, please. Boa noite, meu nome é Ana. Com quem eu falo? Oi, Ana, você está falando com o William de novo. Caiu a ligação. Oi, William. Você pode passar o CPF para eu registrar a ligação? Por favor, o número é 335-165-368-96. Não, o seu CPF. Isso, o CPF. Ah, eu tenho que digitar? O CPF do senhor. 335. Certo. 165. Certo. 368. Certo. 96. 96. Então, William, eu vou passar o senhor para identificação, tá? Aí o senhor vai na opção de conta corrente e atendimento pessoal. Pode pedir para o operador lá fazer um cartão emergencial. Você decidiu se vai querer um emergencial ou vai querer que entregue aqui? Isso, vai ser entregue na minha casa, conforme eu já fui atendido pela Mirelle, que não vou esquecer esse nome mesmo. Só que não, tá. O que a gente estava fazendo no meio da ligação era passar um telefone para o contato que vocês fariam comigo. Tudo ok, tá? Isso. Então, quem for atender o senhor lá em cartões de crédito, desculpa, em conta corrente e atendimento pessoal, você só pede para verificar se foi encaminhado o cartão novo, se não faz o bloqueio e pede remissão para o cartão na sua casa e pede para abrir uma demanda para a área de token para fazer a instalação do token no seu celular. Avisa que o senhor já tem, tá? Que deu um problema e que precisa da manutenção, tá bom? Tá bom. Obrigado. Qualquer coisa, se a pessoa não souber e atender, senhor William, o senhor pede para ser transferido para o internacional, tá? Tá bom. Obrigado. Ah, imagina, uma boa noite, boa viagem. Igualmente. Fone, digite o número do seu CPF ou CNPJ ou... Digite o token ou tecle 2 para acessar com outra senha. Para acessar com a senha do meu HSBC telefone, tecle 4. Para acessar com a senha da conta, tecle 5. Ou, digite a senha da conta. Senha inválida. Sua senha é composta de 4 dígitos. Digite a senha da conta. Como sua identificação ocorreu através da senha da conta, alguns serviços não estarão disponíveis. Para crédito parcelado, tecle 2. Para conta corrente de poupança, tecle 3. Para investimento e câmbio, tecle 5. Para empréstimos e financiamentos, tecle 7. Para seguros e outros produtos, tecle 8. Ou tecle 0 para encerrar a ligação. Opção inválida. Para seguros, tecle 2. Para cartões de crédito, tecle 4. Para previdência, tecle... Aguarde um momento. Para sua segurança, a partir deste momento, a ligação será gravada. Muito bem. Central de Cartões do HSBC, meu nome é Igor, boa noite, com quem eu falo? Oi Igor, boa noite, você fala com o William, na verdade não era exatamente bem esse setor que eu estava falando. A pessoa que me direcionou o atendimento para identificação pediu para eu falar com o setor de token, porque eu estou no exterior e o token está dando problema. Sim. Porque o senhor está adquirindo token? Não, não. Meu token está dando problema. Estou no exterior, eu fui atendido pela pessoa do atendimento internacional e ela me repassou o menu para ser identificado e pediu para que eu me identificasse através do meu CPF e senha, só que aí o atendimento automático não joga você para lugar nenhum, entendeu? E ela pediu que eu passasse, então eu transferi o seu, novamente o atendimento diretor, você tem que se identificar com o CPF novamente. Não, já digitei isso daqui. Inclusive, eu também estou gravando a ligação, porque ela pediu para falar com o setor internacional novamente. Se você puder me transferir... para a educação? Para acessar com o token, tecle 4. Para acessar com a senha do meu HSBC, é brincadeira, telefone, isso. Tecle 5. É para brincadeira. Acessar com a senha da conta, tecle 6. Digite a senha do meu HSBC, telefone. Para crédito parcelado, tecle 2. Olha só para o atendimento, como é que é, né? Poupança, tecle 3. Você precisa falar para com alguém. Para investimento e câmbio, tecle 5. Para empréstimos e financiamentos, tecle 7. Para seguros e outros produtos, tecle 8. Ou tecle 6. Para seguros, tecle 2. Para cartões de crédito, tecle 4. Para previdência, tecle 5. Para capitalização, tecle 6. Para empréstimos, financiamentos e consórcio, tecle 7. Para retornar ao menu principal, tecle 9. Ou tecle 0 para encerrar a ligação. Olha lá. Então vamos. Novamente, vamos ligar outra vez para o HSBC. Para seguros, tecle 2. Vamos lá. Para cartões de crédito, tecle 4. Para previdência, tecle 5. Para capitalização, tecle 6. Para empréstimos, financiamentos e consórcio, tecle 7. Para retornar ao menu principal, tecle 9. Ou tecle 0 para encerrar a ligação. Tempo de espera excedido. HSBC. Obrigado por ligar. Olha só, assim é o atendimento do HSBC. Do HSBC. Vamos ligar outra vez. Para sua segurança, a partir deste momento, a ligação será gravada. Thank you for calling me, Premier Brasil. My name is Dana. How may I help you? Oi, Ana. Novamente, eu estou te ligando porque você me jogou no menu que ninguém me atende. Eu me autentiquei, depois fui no setor de cartão. A pessoa do setor de cartão me jogou novamente para o menu. Foi totalmente grosseiro. Não. Vai na opção de conta corrente e atendimento pessoal. Não tem essa opção de atendimento pessoal. Não aparece para mim. Opção número 8, seu William. É atendimento pessoal. Ó, novamente, eu vou fazer isso que você está me recomendando. Como eu também estou gravando essa ligação, porque eu seguramente vou processar o HSBC por esse descaso, não é culpa sua. Não me leve a mal e nem me leve pelo lado pessoal. Não, não. Eu? Mas assim, ó. Eu não tenho essa opção lá. Eu já fui duas vezes. E eu uso regularmente esse serviço. Tá, eu vou pegar novamente o CPF do senhor e eu faço, tá? O senhor só vai digitar a senha. O senhor tem por acaso a senha do seu fone? Tem? Ou é só a senha da conta que o senhor tem que identificar? Eu me identifiquei das duas maneiras, porque primeiro o estúpido que me atendeu, que não falou nada, ele me passou novamente, eu já tinha digitado a senha da conta corrente, que falou que a ligação ia ser, os serviços seriam limitados. Então, quando ele me jogou novamente para autenticar, eu digitei a senha do fone fácil. E eu fui para um menu que nenhuma das opções era para falar com alguém. Tá. Você já tem a senha do fone center, então, né? Isso. Tá. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer toda a transferência para o senhor. O senhor só digita a senha do fone center quando eu falar, tá? Agora, se eu digitar a senha, eu vou escolher a opção do fone center, tá? Então, seu CPF, novamente, é o 335... 165-368-96. Tá, eu vou fazer a transferência para o senhor, para que o senhor fique na linha, e eu que vou digitar todos os dados, só a senha aqui não, tá bom? Tá bom. Só um momento. Bem-vindo bem-vindo ao meu HSBC telefone. Digite o número do seu CPF ou CNPJ ou, para bloqueio de cartão, sustação de cheques, comunicação de sinistro, assistência 24 horas, tecle 2. For English assistance, please press 8. Se você é um cliente da HSBC, tecle 1. Se você não é um cliente da HSBC, tecle 2. Para reclamações, digite o número do seu CPF ou CNPJ, ou, para bloqueio de cartão, sustação de cheques, comunicação de sinistro, assistência 24 horas, tecle 2. For English assistance, please press 8. Essa ligação tá horrível. Digite token ou tecle 2 para acessar com outra senha. 2. Outra senha. Para acessar com a senha do meu HSBC telefone, tecle 4. Para acessar... Digite a senha do meu HSBC telefone. Para crédito parcelado, tecle 2. Para conta corrente e poupança, tecle 3. Para investimento... 3, para cliente, tecle 2. Para conta poupança, tecle 3. Para retornar ao menu principal, tecle 9. Cadê a opção 8? Para encerrar a ligação. Nossa... Bom, não vou digitar conta corrente porque vai aparecer valores, né? Vou escutar os valores da minha conta corrente que eu... Espera, entendido. Para conta corrente, tecle 2. Para conta poupança... Ah, vamos lá, vai. Seu saldo é R$3.133,21. Tá. Disponível. Seu limite disponível no crédito parcelado é R$50.000. E o valor contratado é disponibilizado. R$50.000 para me emprestar. Olha só que beleza, né? Os juros de quê? Análises financeiras, pagamento contas pelos tributos, tecle 2. Para informação de lançamentos em conta corrente e saldo de poupança, tecle 3. Para serviços de talões de cheques, desbloqueio de senha alfabética do caixa automático ou seguro proteção contra roubo do cartão de débito, tecle 4. Para recarga de telefone, cadastro ou descadastro de celular, para recebimento de saldos, tecle 5. Para consulta do código IBAN ou operações de câmbio, tecle 6. Para informações sobre o meu HSBC celular, tecle 7. Para atendimento pessoal, tecle 8. Vamos lá, agora tá uma do... Agora tá uma... Aguarde um momento. Para sua segurança, a partir deste momento a ligação será gravada. Você ligou para o HSBC. No momento, todas as nossas posições de atendimento estão ocupadas. Por favor, aguarde. Boa noite, para o Banco CNBC. Meu nome é Elson, que posso ajudar, William? Boa noite, com quem eu falo? Elsa. Oi, Elza. Eu estava falando com o atendimento internacional, agora há pouco. Já tem uns 15 minutos que essa ligação está circulando aqui entre o atendimento personalizado e o atendimento eletrônico para pedir auxílio a um suporte técnico para poder ver o que acontece com o meu token. Eu estou no exterior, por isso liguei no número internacional. Estou tendo problemas para autenticar no portal do HSBC, certo? Fala que o token precisa ser sincronizado. Eu fui atendido pelo chat também, a mulher falou, a pessoa que me atendeu, até lembro o nome dela, a Priscila, falou que O problema era a senha que eu estava entrando, só que eu uso essa senha já tem muito tempo, é impossível esquecer essa senha, nem se eu tivesse Alzheimer. E ela pediu para eu entrar em contato com alguém do suporte técnico, que eles entrarão em contato comigo dentro de até 4 dias úteis para resolver esse problema de sincronização do meu token. É, esse chamado chegou a ser aberto ou destruído? Esse chamado não chegou a ser aberto, eu abri chamado de outra situação, mas não desse. É por isso que ela pediu para eu ligar nesse número novamente e ir na opção 2 da conta corrente lá e depois na opção 8, que com muito custo eu consegui, né? Porque não é muito, é subjetivo a forma como funciona esse atendimento eletrônico, mas eu quero ser atendido porque eu não consigo movimentar minha conta. Porque os limites ficaram ridículos de movimentar a conta no HSBC. Precisa do tal do token. Eu não tenho token físico, que esse mesmo não foi me enviado. E eu só tenho o token do meu celular, que eu sempre usei. Agora ele está falando que não tem, que tá com problema de sincronização. E a pessoa que me atendeu pela internet falou que não existe mais essa opção de sincronização. Embora o site mostre uma mensagem para você que fala exatamente que está desincronizado o token. Então, eu queria falar com esse pessoal do suporte técnico. Você poderia conversar com alguém aí, algum colega que está do seu lado, alguém que é responsável pelo atendimento disso, para a gente poder uma abertura do chamado desse, por gentileza. Estou no exterior, meu cartão ele ficou na máquina, na ATM. Eu já solicitei a segunda via dele, já bloqueei. E agora eu quero ver a situação do token, porque eu vou transferir a conta, eu vou transferir o dinheiro para outra conta para poder movimentar o dinheiro. Entendi. A sua operadora é aqui do Brasil ou é do exterior? Não entendi. A sua operadora de celular é do Brasil ou do exterior? Não, não estou em home, estou usando uma operadora local aqui. Sai muito mais em conta do que ficar com home. Operadora do exterior. Isso, exatamente. Certo. Nesse caso, nós vamos precisar abrir esse chamado para o senhor. Eu posso abrir por aqui, abrir um chamado para a área técnica entrar em contato com o senhor. Isso, foi o que ela me pediu para fazer. Como proceder aí? Certo, eu vou fazer a abertura de chamado e já passo o seu número do protocolo, certo? Por gentileza. Ok. Por favor, estou no aguardo. Qual é o seu endereço de e-mail? É William, igual o meu nome aí de cadastro, ponto Paulo, igual o meu sobrenome aí de cadastro, @gmail.com. Não, desculpa, não te entendi. Em qual país você está? Estou no México. faz de favor aí. Tudo bem. Você já tinha seu alerta no token já, William? Sim. Se você puder conferir a movimentação da minha conta corrente, todas as minhas movimentações financeiras aí no HSBC, você vai ver que eu já usei o token. Ele parou de funcionar ontem. Qual foi a última mensagem que apareceu lá no seu token? Ele deu como inválido? Que mensagem que apareceu? Bom, eu vou tentar aqui novamente para falar para você a mensagem que vai aparecer. Dá só um segundo. Como é que a aplicação aqui do HSBC é bem pesadinha, né? Demora. Às vezes, se a internet estiver meio ruim. Ó, estou indo na opção gerar token. Certo? Certo. Estou na opção token. Vou digitar a senha pessoal que eu cadastrei no token, no meu celular. Certo. Estou entrando com a senha aqui. Aí eu vou acessar o site agora com o token que ele vai me gerar. Só dá um segundo, por gentileza. Pronto. Gerei o token aqui. Agora eu vou digitar o token no site. Agora estou entrando aqui. Agora ele me diz, token válido, digite novamente. Caso o erro persista, confira as dicas abaixo. Sincronize seu token. No menu principal do aplicativo, acesse a opção token. Selecione serviços do token e em seguida sincronizar token. Porém, essa opção não existe no aplicativo. A segunda coisa que ele fala é, confira sua senha. Certifique-se de que você informou a senha correta ao acessar o aplicativo em seu celular. Se a senha informada for incorreta, o token gerado será inválido. O que não é verdade, porque eu uso essa mesma senha já tem muito tempo, desde que eu cadastrei. Caso tenha esquecido sua senha, cancele o aplicativo do Digital Life no Internet Bank e faça uma nova solicitação. Porém, o SMS não vai chegar, caso eu faça isso, no meu celular, tendo em vista que eu não estou no país, no Brasil. E a outra opção que ele dá é reinstale o aplicativo Digital Life, que eu acho que vai voltar para o mesmo problema do SMS de confirmação que o HSBC manda. Desculpa. Ele aparece que teve. Aparece. Teve uma consulta no sistema. E o seu token aparece para nós que teve 7 quantidades de erro. 7 o quê? 7 quantidades de erro. Como se a sua senha só estivesse sendo digitada incorreta. 7 quantidades de erro. Então, a pessoa cujo atendimento foi dado pela internet através do chat. Falou isso para mim também. Só que essa senha que eu tenho aqui cadastrada é a senha que eu tenho, que eu sempre usei. Você pode ver o histórico de movimentação. Eu não tenho Alzheimer. Sim, sim. E também, né, teve até... Isso foi na data do dia 15. No dia 15 teve 5 quantidades de erros e ele já apareceu uma mensagem como um token bloqueado. E hoje ele já apareceu já 7 quantidades de erros. Então, se o token... Nesse caso... Ah. Prossiga. Prossiga. Então, assim, senhor William, se ele está aparecendo aqui no sistema como bloqueado, o processo seria ter que excluir e fazer todo o processo de instalação novamente. Só que como se ele está no interior e está no exterior, os caixas não são compatíveis com os daqui, até mesmo que você vai precisar do código de ativação, senha provisória, realmente vai ter que ser pelo chamado da área técnica para você poder fazer a instalação novamente. Certo. Então, como damos procedimento com esse caso? Aqui o protocolo eu já passo já para o senhor. Tá, e o número de telefone de celular que que eu tenho aqui em mãos. Certo. Telefone você também. Para contato direto com o senhor no exterior, termina, por favor. Tá, eu já te passo. Só um segundo, por favor. Tudo bem, obrigado. De nada. Só um segundo, Elza, por favor. Esse número aqui é novo, então eu não tenho ele de cabeça, tenho que achar ele aqui. Pronto, tá aqui, ó. É, o DDDI é o do México, que é o 52. 52. Código de área é 1. E o telefone é o 5526. 567425. Desculpa, pode repetir aí? 5526745? Não, 552656. 556? 552656-7425. Correto? Correto. O número 1 que eu falei em seguida do DDI é o código de área. Como se fosse o 11 ou o 48... Paraná. É 52 e 1, correto? Correto. William, você pode, por favor, confirmar também o endereço da localidade de onde você está no exterior, por favor? Aqui? Eu estou na. Sim. Eu estou no estado do México. Calma, já te passo. Tudo bem, obrigado. Eu tô na Gustavo Vaz, número 66, centro. Gustavo Vaz. Correto. 66A. É o Hotel Ibiza. 66A. Oi? 66A, Hotel Ibiza? Isso, Hotel Ibiza. Esse é o endereço do hotel. Gustavo Bar, número 66. 66A, Hotel Ibiza. 66. Isso, é o número aqui do... Você pediu o endereço, estou dando o endereço. Fica no Hotel Ibiza. Ibiza, que fica na Gustavo Bass, número 66A, no centro, em Tlalnepantla. e-mail é william.paulo@gmail.com. Isso, com um M de Maria no final, né? Maria, macaco, ou uma grosseria aí qualquer. William, obrigado por aguardar. Eu já registrei o seu chamado. Você pode, por gentileza, anotar o número do chamado, por gentileza? Pode passar, por favor. 151. 151. 338. 338? Isso, 151-338. Tá bom. Então, foi aberto já essa escola, eu relatei que o seu token estava apresentando problemas de erro e aparecendo o sistema também como bloqueado. Deixa registrado para a nossa área técnica entrar em contato contigo. Você vai precisar do suporte para fazer a nova instalação do token. Certo. Abrindo esse chamado, são 5 dias úteis para retorno. Você tem esse contato da área técnica, até 5 dias úteis. 5 dias úteis? Isso, até 5 dias úteis. Tá bom. Você poderia passar a ligação... Hã? Desculpa. Pois não, William. Pode... Tá com atraso na chamada, por isso que eu acabo te interrompendo. Você ia falar mais alguma coisa, eu te interrompi. Certo. Você tem a senha do MoneySafe, né? Se você precisar fazer alguma transação financeira, algum pagamento, por telefone você tem um limite diário de até 4 mil. Se quiser fazer algum pagamento, transferência, se precisar... É, só que aí eu vou ter que usar o telefone para fazer uma ligação internacional. Não é conveniente isso, né? Entendi. E eu tô ligando para você do Skype, eu tive que botar crédito no Skype porque a ligação anterior caiu no meio do atendimento. Tive que botar crédito novamente no Skype para poder voltar esse atendimento. Entendi. Você poderia me passar ali pro atendimento automático novamente? Desculpa. O atendimento internacional? No momento, eu só preciso do... Você, eu acho que você pode conferir aí no sistema que o meu cartão já deve se encontrar bloqueado. Eu liguei para bloquear o cartão porque eu acho que eu já contei a história inúmeras vezes aqui. Ah, é verdade. Já está como cancelado, correto. Exatamente. E correto. Solicitei para que o mesmo fosse enviado à minha residência em São Paulo. E o que eu precisava saber... Na verdade, é quantas vezes eu poderia fazer esse saque emergencial até esse cartão chegar em minhas mãos. Espera aí, Brunão, estou no atendimento aqui. Alô? William? Oi. William? Então, daí esse cartão do saque emergencial mesmo, que daí é com o internacional mesmo. Você pode aguardar esse instante ali enquanto faço transferência, por gentileza? Tá bom, obrigado, Elza. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Alô? Boa noite, obrigado por ligar para a HSBC Premier Brasil. Meu nome é Márcio, com quem eu falo? Ô Márcio, você fala com o William, eu estava sendo atendido anteriormente pela Ana e só faltou uma dúvida para ser sanada. William, desculpa, a ligação está muito ruim. Não sei se você está falando de Skype ou celular, mas ela está muito baixa. Eu não consigo ouvi-lo em nada. Sim, eu estou falando pelo Skype mesmo, porque o procedimento é muito mais complicado de ligar a cobrar aí para o Brasil. Não tenho até nem a ideia de como eu faria isso daí. Certo? E que posso ajudar, Luílio? Pode falar, por favor. Eu já fui atendido anteriormente pela Ana. Aí. Só que faltou uma dúvida para sanar. Qual seria a sua solicitação, por favor? Foi que eu preciso fazer um saque emergencial, porque o meu cartão foi... Eu acabei esquecendo ele na máquina, ele fica retido aqui. Aqui na ATM, ele segura o cartão, depois que você faz a movimentação que você quer fazer, ele segura o cartão. Eu acabei esquecendo ali. E preciso fazer um saque internacional, e eu precisava saber dela, ou de você agora, no caso. Alô? Alô? Putz. Alô? Vamos parar por aqui por enquanto. Alô?